através de toda a rede mundial de computadores no Brasil e no mundo. Você vê, o começo foi todo atrapalhado, mas está começando o Escola Show aqui. Esse programa lindo, esse programa sensacional. Peço desculpas pela série de erros no começo, mas olha, eu tô devidamente cansado, cara. Vou falar para vocês um negócio. Na semana passada, eu tinha dito para vocês sobre o Anime Dreams, tá? Um evento de anime grande que rola aqui em São Paulo, né? Hoje é aniversário da cidade de São Paulo, né? Hoje São Paulo comemora... Quantos anos que tá comemorando, galera? Que eu não tô sabendo aqui. Passa informação para nós. É um paulista de coração, né? Mas também, olha, eu não quero nem saber, cara. Porque, olha, cansou. Vou falar para vocês, cansou aquele evento. Muita gente, é o primeiro dia de evento, vai rolar ainda... No sábado e no domingo, né? Nesse final de semana agora. E vai ter muito mais pessoas ainda. O negócio tende a ficar infernal, senhoras e senhores. Então eu estou totalmente quebrado, mas mesmo assim a gente traz para vocês aqui, lógico, o Escola Show. Né? E vamos então começar aqui. O que, que tem? Tem notícia aqui, né? Tem uma notícia bacana, tem uma notícia legal. É uma notícia, olha, que eu vou falar para você. Uma notícia que acaba deixando a gente indignado, viu? Indignado o negócio. Olha, uma barbaridade o que está acontecendo. Olha, a família do tráfico de drogas, a família no Canadá, acusada de vender entorpecentes na região, era o papai, o Robert Davis, de 49 anos, a Roxane Davis, de 44, ele tinha 49, ela tinha 44, e dois filhos do casal, né, de 23 anos, cada um deles. Eles foram detidos sob acusação de envolvimento com o tráfico de drogas, de acordo com o jornal Huffington Post. É uma vergonha, né? Olha que beleza, a família que permanece unida e cai unida. É sensacional, Escola Show já trazendo notícias sensacionais para você. Hoje vamos falar de muitas coisas, muitas notícias aqui no Escola Show. Tem várias coisas aqui na nossa página. A dupla que processou uma rede por vender um sanduíche menor do que o anunciado, né? Parece que você já teve vontade de processar uma... Eu não vou falar de marcas aqui, né? Mas você sabe, você vê o lanche na TV tão grandão e não sei o quê, na hora que você compra aquele negocinho miúdo, murcho, né? Não dá vontade de processar. Teve dois malucos que processou sim os caras e vamos ver logo mais o que... está acontecendo no processo deles, tá certo? Vamos aqui a trilha, ó. Que isso? Trilha, pô. Tem que ter trilha aqui no programa, não pode ficar sem trilha, né? A partir de agora você pode mandar o seu pedido de música, o seu recado. Você tem várias opções, certo? Você pode acessar o site da iRádio, www.iradio.com.br. Coloca lá na página pedidos e recados, você escreve lá, preenche o formulário, manda aqui pra gente que a gente lê aqui no ar ou não, né? Depende, também não vale xingar o locutor que aí a gente não fala o seu recado no ar, tá certo? Combinado? E você pode também através da nossa página no Facebook, facebook.com/esculashow, tá certo? Você entra lá, certo? Tem já o post de hoje falando que o Escola Show vai entrar no ar e tal, pra você deixar o seu comentário, aquela coisa toda, pá. Você clica lá, comenta, pode deixar o seu recado, certo? Por lá. Por exemplo, o Evandro Silva Araújo já tá por lá, mandou ali. E aí, meu amigo Marcão, estou aqui na Morada do Sol, Araraquara, é Morada do Sol, porque mora mesmo, é quente pra danar, rapaz. Tá quente. Tá quente o negócio lá em Araraquara, né? O tempo lá é horrível. Ouvindo o Escola Show e pra acompanhar, comendo uma bela pizza. Programa muito maneiro, parabéns, beleza. Valeu, meu querido Evandro. Você pode mandar o seu recado pra gente, certo? Participar, muito bem. O Escola Show está no ar. Este programa que, olha, é um programa guerreiro, porque, rapaz, eu não tô conseguindo nem andar, cara. O bagulho me cansou mesmo. Fora que a chuva que caiu em São Paulo, você que tá em São Paulo, acho que você tem noção da chuva que caiu, né? Nessa bela cidade

de manhã e 2 horas da tarde também. Nossa, mas você não cansa? E aí de noite, pelo menos aí você dá uma trégua, né, pro seu amigo descansar e tal, ou você faz o quê? Fica mais à vontade, né, você acaba jogando um baralho, você acaba vendo um filme. Nossa, muito romântico da sua parte, meu querido Guimar. Deixa eu perguntar pra você, não pude deixar de reparar, você tá com uma marquinha, né, no seu pescoço, provavelmente seu namorado deixou. Deixa uma dica aqui pro pessoal do Escola Show, quando o namorado, né, não sei se tem... Né, tantas pessoas assim que tem esse costume, vamos dizer que excêntrico de você, não é? quando as pessoas querem marcar, né, deixar marquinha no pescoço tal, e você não quer, tal, qual que é a dica que você deixa pra galera? Movimenta bem, mexe pros dois lados, cansa o seu adversário, não fica parado, não fica na posição de conforto, senão fica muito simples pra ele te marcar. Tá certo, meu querido Guimar, eu não quero nem descobrir o que é a tal zona de conforto, mas, senhoras e senhores, aí estão as grandes entrevistas do Escola Show, falando de esporte, falando de Guimar, aqui no Escola Show. É, Guimar, muito obrigado pela sua entrevista. Vamos, por favor, técnica, trilha, aliás, corta, vinheta. Ligou na rádio pensando que era um bicho, mas se descobriu que esse programa é um lixo. Muito bem, agora sim, obrigado, vinheta sensacional, produção Escola Show aqui. Eita, olha, eu vou te falar um negócio, cara. Grandes entrevistas do Escola Show agora também. Afinal, a gente tem que sempre renovar os quadros, não é? Tem que fazer aquela... Se não satura, aí... Sei lá, a direção não gosta, acaba mandando embora, não é? Cuidado, tem que manter o cuidado, não é? Pra manter o programa vivo. Porque, poxa, não completamos nenhum mês, né? Então, tem que ir reciclando as coisas. A partir de agora teremos sempre grandes entrevistas. Sim, senhoras e senhores, grandes entrevistas teremos aqui no nosso Escola Show, tá certo? Eu falei no bloco, antes da música, aliás, né? Eu falei sobre os dois malucos lá que foram processar lá a empresa do sanduíche e tal. Vamos ver aqui a notícia. Foi em Mount Holly, no estado de Nova Jersey, lá nos Estados Unidos, né? Que dois rapazes entraram com um processo contra a rede de fast food Subway. É, a Subway que tem também aqui no Brasil, aquele lance do sanduíche saudável, né, que eles lançam lá, que tem muito pepino, tem muito pimentão, tem muita alface, tem muito tomate, e aí os caras metem adicional de bacon a R$5, né, cream cheese, super saudável também, lógico. Os caras dão uma disfarçada, mas aquilo ali é... Vou falar pra vocês. E aí, eles alegaram no processo que os sanduíches, na verdade, são menores do que o tamanho anunciado. É lógico, né? Segundo o advogado deles, o Stephen Denitis, o sanduíche media apenas 11 polegadas, 27,9 centímetros, e não 12 polegadas, 30,4 centímetros, como é o que a Subway anuncia lá, no caso, nos Estados Unidos, né? Isso é verdade, é bom pra gente pensar, né? Porque, não sei se vocês já comeram no Subway, mas... Não é, ninguém parou pra medir aquele sanduíche pra ver se de fato ele tem mesmo, né? 30 centímetros ou 15 centímetros se você é pobre e come só a metade, né? Não sei, depende da situação também. Às vezes 15 centímetros basta, não é? Tem gente que gosta um pouco mais. Bem, o advogado lá afirma que os seus clientes mediram sanduíches de 17 restaurantes da rede. Esses caras também não tem nada o que fazer, né? E nenhum deles tinha 12 polegadas de comprimento. Procurada pela agência lá da imprensa, né? A Subway não se pronunciou. Então, quer dizer, o processo está rolando. Eu acho que não vai dar nada, né? Mas vamos ver aí, qualquer novidade o Escola Show informará para os senhores, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, tem mais coisa aqui pra gente falar e tal, mas está na hora do comercial, certo? Já chega a hora aqui, temos que ganhar o nosso din-din. Então, senhoras e senhores, daqui a pouquinho nós estamos de volta aqui com o seu, com o meu, com o nosso Escola Show. Não saia daí, o Escola Show volta já! Tamo de volta! Não. Que isso, vinheta errada, pô! É o Escola Show! Muito Muito bem, agora sim, estamos de volta, 8 horas 32 minutos, o Escola Show vai com você até as 10 da noite. Para você que está chegando agora, boa Nelson, eu sou o Marcos Amaral e você está no pior programa de rádio que existe em todo o mundo, tá certo? Deixa eu falar aqui, antes da gente dar seguimento ao programa, amanhã tem mais um grande retorno para a programação da iRádio, certo? Nas tardes da iRádio agora, nosso querido amigo Vitor Amaral está de volta. A partir das 15 horas, tá certo? Volta o It's Cool com as melhores notícias e as músicas mais pedidas da semana. Tudo que foi sucesso na iRádio rola ali no It's Cool, lógico, com a belíssima apresentação do meu querido Vitor Amaral. Um grande abraço, Vitão, para você. Obrigado também pela audiência. O It's Cool a partir das 3 horas amanhã, 3 da tarde, 15 horas, horário de Brasília, certo? Se você está no fuso diferente, né? Não tem esse negócio de horário de verão no seu estado, né? Lembre-se aí da diferença, certo? 15 horas no horário de Brasília, tá certo? Sabadão agora, With School, com o meu querido Vitor Amaral, grande amigo, uma salva de palmas aqui pro cara. Beleza, bom, agora o negócio é o seguinte, tem mais música pra rolar aqui, né? Estamos só esquentando aqui a sua caixa de som do PC. Tem também mais notícias, vamos falar uma agora e vamos deixar uma depois. Essa do segurança que foi preso, eu vou deixar pra depois, porque essa é sensacional, certo? Tem aqui um rebuliço que aconteceu aqui na Austrália, né? Aliás, na Nova Zelândia, é que tudo ali perto, Oceania, a gente acaba confundindo. Rolou uma confusão lá, numa companhia, num voo de uma companhia aérea, né? Lá em Auckland, na Nova Zelândia, porque o passageiro tava com uma camiseta, certo? Escrito, eu tenho até a foto da camiseta aqui. Hello, my name is Inigo Montoya. You killed my father, prepare to die. A frase no final ali, né? É, prepare-se para morrer. Essa frase, segundo eu que estão dizendo, é uma referência do filme A Princesa Prometida. Eu não sei, eu não conheço, é um filme de 87, entendeu? Eu acho que o cara tá muito desatualizado de cinema, na verdade, pra te falar. Porque, pô, bicho, 1987. E aí, o cara foi lá voar, né? Fazer a sua viagem com a camiseta escrito, prepare-se para morrer. E aí a aeromoça virou e pediu para que ele tirasse a camiseta e vestisse outra roupa, certo? De acordo com o jornal The Guardian. Então, quer dizer, você vê, o cara poderia, sei lá, causar suspeitas que, não sei, seria um terrorista, quem sabe. Mas tentaremos descobrir e qualquer novidade o Escola Show informa para você. Depois da música, segurança é preso após dar tiro acidental no próprio pênis. Sim, senhoras e senhores. Vamos começar aqui mais um bloquinho de música. Alicia Keys e Nicki Minaj, Girl on Fire. Agora 8h36. Run with her, put me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts. Hoje estava melhor. Mas se eu quando faço simia, quando eu carneio porco, quando eu tô carpindo, só escuto e rádio. E grita junto comigo. E rádio. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui, né, com o Escola Show. Eu ia já rolar mais uma das seleções musicais, das melódias do Escola Show, né? Aquelas músicas consagradas que vocês só acompanham nesse programa. Mas é bizarro demais, eu ainda estou um pouco temeroso para rolar isso daí. Hoje vamos ter um apresentador de TV do Paraná, certo? Porque a rádio é sem fronteiras, né? Não é porque eu tô em São Paulo que eu vou falar só de São Paulo aqui, né? Tem coisa bizarra pelo mundo todo. E o Brasil, né, pô? Não pode ficar de fora. Em todas as regiões tem um pupurri, né, de besteiras. E a gente vai trazer canções lindas de um apresentador, Jones Dark, o Negão Sorriso. Mas só que, vamos antes, né? Tem a galera participando aqui, né? Toda aquela interatividade do Escola Show. Tô até falando errado de emoção, senhoras e senhores. Tem a galera mandando recado, tem a galera falando aqui que tá na escuta, o pessoal pelo Facebook. Você que está no Facebook, curta a nossa página lá, facebook.com/esculachou, tá certo? É a página do nosso programa, lá tem até um postzinho lá falando do começo do programa, que você podia mandar seu comentário. Comente lá, que você vai ter o seu comentário lido aqui ao vivo no Esculachou. Você também pode mandar o recado, né, pra gente através do site, né, do site da iRádio, www.iradio.com.br. Você vai lá na página de pedidos e recados, preenche o formulário, pede uma música, manda um recado pra alguém, você que sabe, você que manda, meu querido. E a gente lê no ar aqui, tá certo? O seu pedido. Por enquanto, tudo tranquilo, mas a galera aqui no Facebook não me deixa parar. Manda aqui até notícia pra gente. A gente falou, né, vamos, que a gente ia deixar pra esse bloco a história do nosso assaltante. Vamos falar, inclusive, aqui, né, do assaltante, porque essa é sensacional, senhoras e senhores. Mas antes disso, o segurança, tem que falar de segurança, porque esse cara é campeão. O cara foi demitido, por quê? Porque houve um acidente, né, tal, e ele acabou atirando no próprio, como que eu posso falar isso aqui? No próprio pirulito, não é? No próprio pirulito do neném, saiu a bala lá, ele acertou, puta cara, deve doer pra caramba, rapaz. Negócio, vou falar pra você, não deve ser fácil não. Segurança de 33 anos foi preso após atirar Opa, pera, para tudo, olha só que caiu o microfone do cara. Que beleza, a gente arruma ao vivo. Olha o estalo, a gente arruma ao vivo. Caiu o cano do microfone, cara. Olha, você vê que a notícia não é brincadeira. Tem toda cerceada aí de uma paranormalidade, não é? Nossa, até enrolei a língua. Um segurança de 33 anos foi preso após atirar acidentalmente no próprio pênis em Rio Claro. Mas não é Rio Claro, interior de São Paulo, não. É em Trinidad e Tobago. Sob a escolta de policiais, o homem foi levado para o Hospital Geral de São Fernando, segundo o jornal trinitário Guardian. O segurança foi acusado de porte ilegal de arma. E a polícia encontrou o homem depois de receber uma denúncia de um morador que tinha ouvido o barulho de um tiro vindo de um carro estacionado. Com ele, os agentes apreenderam um revólver calibre 38. Sei lá, eu acho que o cara tava no carro, né? Pensou, ó, eu vou guardar essa pistola aqui. E aí o negócio, pá, né? Deu um tiro, acertou o bingolinho do cara. Olha que beleza, cara. Eu vou falar pra você. Deixa eu mandar aqui um grande abraço aqui pro Evandro Silva Araújo, certo? Tá aqui na escuta. Vitor Amaral também. Minha querida Beatriz Stapledon. O Celso também aqui da BWF, equipe da BWF, que fez uma excelente apresentação. Olha, uma excelentíssima apresentação no Anime Dreams hoje com o seu workshop, né? Trazendo uma oficina de luta livre pra galera lá, os otakus subindo no ringue, que beleza. O nego quase morreu, né? Vai jogado de cabeça no tablado, aquela coisa linda. Nem o que não tem a mínima noção de luta livre subindo no ringue, vários acidentes, né? Depois a gente vai fazer um compilado dos vídeos, dos melhores acidentes que rolam lá. A gente vai postar na nossa página, certo? Um grande abraço pra galera da BWF. Vamos fazer o seguinte, eu acho que tá na hora do quê? Vamos ver, dá uma olhada. Tem a produção aqui, tem os quadros aqui, não é? Tá na hora do jornal. Vamos falar antes do jornal, do nosso querido jornal. Vamos pro caso do assaltante. O assaltante que foi pra uma pizzaria foi, olha, é de indignar. Eu fico indignado com um negócio desse. E é, falar pra você a verdade, isso daí é uma barbaridade. Como diria nosso amigo da Atena, eu fico indignado, eu até fico meio que nem ele aqui, cara. Que isso? Opa, peraí. Cara, eu fico indignado, rapaz, me dá vontade de gritar. Olha, eu tô falando pra você, que barbaridade. O rapaz que foi assaltar a pizzaria, e essa história, olha, acabou em pizza, tá certo? O cara foi lá na pizzaria, ele foi roubar a pizzaria porque ele não tinha o que comer. E aí quando ele foi lá na pizzaria, ele não aguentou, ele acabou se emocionando ali na frente do rapaz do caixa. e acabou chorando e contando a sua história. Eles ficaram totalmente comovidos, viu? Totalmente comovidos com a situação do homem. E aí os funcionários deram para ele uma pizza grande de graça para que ele pudesse alimentar a sua família, tá certo? No final, o assaltante deixou o dinheiro de volta lá que ele ia levar e acabou levando só a pizza com asas de frango. Olha, é uma barbaridade o que acontece nesse país. Eu tô falando pra você, o bandido vai lá pra roubar comida, pra roubar mantimento, tá certo? E acontece o batalhaçada dessa. Essa daqui vai pro meu amigo Rafael Amaral, olha aqui, o pancadão do negrão. Isso daqui, senhoras e senhores, é Jones Dark, o Negrão Sorriso, lá da afiliada da Record no Paraná, né? O Rafael Amaral, nosso querido amigo, tá ouvindo aqui, né? O programa, ele que tem maior experiência sobre a televisão paranaense, poderia falar pra gente qual que é o canal aqui, o cidadão. O cara virou político, o cara é uma história de vida. E vamos ouvir aí, ó. O Negrão Sorriso. Vinheta própria e tudo, hein? O cara não tem a mínima noção de ritmo. Ele não. Pode ver que ele tá totalmente fora do ritmo, se liga. Dançando nada, cara. Você faz de tiração comigo. Isso daí é Jones Dark, o Negrão Sorriso, aqui na Escola Show. Agora ele fala baixinho assim: vamos meter o pé na lata. Deus, depois de uma risada dessa, para, corta, tira. A risada, isso, não dá, cara, não dá, não para. Para com isso. Chega. Para, não dá. Tem uma outra aqui, cara. Será que eu rolo depois? Vamos pensar bonitinho e tal, a gente vê depois isso daí, né? Ai. Vamos ver aqui. Tem uma notícia pro próximo bloco, né? Como a gente falou no programa passado, na sexta-feira passada, a gente falou da notícia de um argentino tal, né? Que simulou um infarto para não ser assaltado, né? E eu não sei o que acontece, mas apareceu mais uma notícia aqui de argentinos. Eu acho que vai ser obrigatório a gente ter uma conexão Brasil-Argentina com as notícias, né? Porque sempre aparece os caras protagonizando alguma. Nós vamos falar logo mais de Mengano, que é simplesmente, senhoras e senhores, por favor, efeito, ele é o super-herói argentino. Muito bem. Tá certo. Não precisa mais de efeito não, técnica, obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse cidadão. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais música, daqui a pouquinho a gente vai ter mais informação, mas, aliás, informação não, informação é agora, senhoras e senhores, está na hora do seu jornal, aquele jornal que é o jornal de verdade, mesmo. Notícias, pô, William Bonner, cara, não faz o bagulho à toa. Senhoras e senhores, o Jornal Irracional no ar. Rede Louco apresenta Jornal Irracional. Boa noite. A cantora Perta Gil e a modelo Geise Arroba já engordaram juntas 43 quilos nos primeiros dias de 2013. Mais detalhes com o repórter Nelson Rolha. No ano passado, foram quase 3 mil quilos. A garota de programa Bruna Skatista disse que pretende bater o recorde de relações sexuais. E para isso, ela abrirá inscrições para programas gratuitos. As inscrições estão abertas até o dia 16 de fevereiro. E você encontra as principais informações do programa na página do Jornal Nacional na internet. Companhias elétricas fazem campanha para a economia de energia. O slogan da campanha é "Preserve sua energia, não faça fio terra". A prática pode causar uma sensação chocante. E também o perigo de uma sobrecarga na rede elétrica. Notícia urgente do seu jornal. Homem estava se afogando no piscinão de Ramos quando finalmente apareceu ajuda. Um australiano conseguiu empurrá-lo para águas mais profundas. E nós encerramos o nosso jornal de hoje com uma notícia curiosa. Portugal faz censo em cemitérios para ver quantas pessoas estão debaixo da terra. E é grande a possibilidade de a maioria ter morrido. Uma boa noite. Jornal Irracional. O que você está esperando para transmitir áudio e vídeo com qualidade digital via web? Local Media. O primeiro provedor de tecnologia especializado em streaming no Brasil. Transmitimos rádios, TVs, palestras, shows, workshops e muito mais com melhor custo-benefício. Participe do nosso desafio e teste nossos serviços durante 24 horas. Sem nenhum custo. Acesse agora mesmo www.localmedia.com.br. Local Media. Transmissões digitais. Qualidade é a nossa marca. Essa é a iRádio. A iRádio está de site novo. Mais interatividade para você ouvinte. E mais, oirádio.com.br agora conta com colunas dos mais diversos assuntos. Com uma equipe que não marca bobeira e faz o melhor conteúdo da web. E não para por aí. A iRádio é a web rádio oficial da Rede Brasirc, a maior rede de bate-papos do Brasil. Essa é a sua iRádio. Para o Brasil e o mundo via rede mundial de computadores. iRádio, cada vez mais, o som da sua vida. iRádio, 9:02, estamos bem na metadinha do Escola Show. Você que está chegando agora, um grande abraço para você. Eu sou Marcos Amaral e até às 10, o pior programa da internet está aqui no Escola Show. O som da sua vida. Ligou na iRádio pensando que era um bicho, mas se descobriu que esse programa é um nicho. Ai, ai, ai, a doce rainha dos baixinhos, olha como ela é macia, olha como ela é macia e tal, né? Isso. Beleza, esse daqui é o Escola Show rolando, é só os sons sensacionais, cara, desenterrando ali do âmago, né? Você vê, um grande abraço pra galera participando aqui. Você pode mandar o seu recado através do site da iRádio, tá certo? iRádio.com.br, tá ok? Você pode também curtir a página do Escola Show no Facebook, facebook.com/Escola Show. Deixa lá o seu comentário, participa dessa grande suruba auditiva do rádio brasileiro, não é? Muito bem. Vamos aqui para mais notícias malucas. Essa daqui é mais em tom de alerta. Eu acho que essa notícia é um pouco mais... é mais séria, tal, né? Um negócio sensacional aqui que nós chegamos. É um alerta para você que tá navegando muito na internet, entendeu? Você que tá, sei lá, às vezes, né, acorda, vai pro computador e aí depois volta pro computador depois do almoço e continua e tal, não sei o quê. Uma trilha séria, por favor, aqui, minha querida produção, para nós soltar aqui um negócio aqui bacana. Pera, trilha séria, cara. Não é também tão séria a ponto de 1 milhão, mas é o que tem, né? Tá bom, então vamos lá. Um chinês fez greve de fome ao ser proibido pelos pais de jogar. O pai do jovem de 20 anos... 20 anos, pelo amor de Deus, cara. 20 anos. O pai do cara quebrou o teclado do computador. A mãe chamou até o serviço de emergência para tentar convencer o moleque a comer, né? O rapaz de 20 anos, morador de Chongqing, na China, afirmou que ia fazer uma greve de fome depois que foi impossibilitado pelo pai de continuar jogando no computador em casa, instalado em um quarto coberto de embalagens vazias de refrigerante e salgadinho, de acordo com o jornal Chongqing Times. O Times, na verdade, é em inglês mesmo, né? Não sei porquê. Identificado apenas como Sr. Yang, o homem discutiu com o filho, que estava fazendo uma longa maratona durante vários dias, e em um momento de raiva pegou o teclado e quebrou o equipamento. Contudo, assim que Yang saiu do quarto, o rapaz se trancou e disse que não comeria até que tivesse um teclado novo. Quer dizer, na verdade, aí você vê como tá o sensacionalismo da coisa. É, ele quebrou o teclado e não quis comprar um novo, não é que ele proibiu o cara de, né, usar e tal. Vamos ver, né? O pai disse ao jornal que espera se reaproximar do filho e comprou um novo teclado. Ah, então tá tudo... tá tudo bom, pô. Tá tudo bem, então. Aí você vê. Sensacionalismo escroto que os caras fazem aqui também nessa redação do Escola Show. Vou te falar um negócio. Eu fico, às vezes, meio... É, demais. Opa! Esse fato é real e aconteceu comigo. O negrão não é bobo. Olha só! Johnny Dark, o negrão sorriso. Eu falei que tinha mais uma. Toma essa daqui, vamos chutar o balde. Meu pé já tá doendo. Eu vou chutar o balde que meu pé vai doer menos. Um dia eu chutei, nesse dia me dei mal. Quebrei meu na lata, eu chuto com alegria. Minha vida é desse jeito, eu sorriso todo dia. Só que um dia o engraçadinho trocou a lata pelo balde, colocou dentro uma pedra, veio o tombo, veio a queda. É, se lascou, meu querido Jones Dark. Mas conta aí a sua querida epopeia de vida. Tanto eu chuto a lata, o meu pé já tá doendo. Eu vou chutar o balde que meu pé vai doer menos. Um dia eu chutei, nesse dia me dei mal. Quebrei meus 5 dedos e fui parar no hospital. Nossa, olha o grito de drama ali do Jones Dark. É música linda, é música que só você ouve aqui, rapaz. Muito de bailão, o negrão não é bobo não. Se eu souber que tem rodeio, eu pulo dentro do rodeio. O negrão sorriso agora, no hospital tô caindo fora. O negrão não é bobo. Se tanto eu chuto a lata, o meu pé já tá doendo. Eu vou chutar o balde. Você tá vendo, né, galera? A música tá, pelo menos, e por mais bizarra que seja, essa daí é uma música muito bem mais aceita do que Gilberto Barros, por exemplo. Aqui, ó, o O Evandro falou aqui, ó, nunca mais, mas nunca mais toque aquela porra de música do Gilberto Barros, viu? Tá louco, não sai da cabeça. É a música da Árvore da Montanha, né? A galera ouviu na sexta passada, não vou rolar hoje, tá? Eu já rolei, qualquer coisa você pode acompanhar lá na página do Facebook, facebook.com/esculachou. O programa número 2 tá lá pra você ouvir, olha, sensacional, só as melhores canções, tá certo? Bom, vamos fazer o que aqui? Vamos deixar mais um pouco do Jones Dark? Será que eu deixo? Não, né? Tá certo. Vamos mandar aqui os recados da galera. O Rafael Amaral aqui, ó. Manda um alô pro Beisola de Araçatuba, terror do Fidelino, o Evandro. É, o Evandro que tá aqui ouvindo. Ouvindo aqui a programação também. Sinta-se abraçado, né? Sinta-se alosado, já que ele mandou um alô pra você, não é verdade? O nosso querido Rafael Amaral. Aí, ele tá pedindo aqui uma música especial aqui pro Evandro. Eu vou ver se eu coloco aqui, tá bom? Mas agora a gente vai pra música. Daqui a pouquinho a gente volta, porque olha, esse bloco aqui, pelo amor de Deus, já deu o negócio aqui, hein? O Negrão Sorriso. Não me pergunte de onde eu desenterro, simplesmente o faço. Ah, que isso, Daft Punk é legal, cara. 9:10, one more time pra vocês. O Skula Show, senhoras e senhores. É o Skula Show. Sensacional, agora tocando aquelas músicas do coração. Tem uma música aqui pedida, mandada aqui por recado pelo nosso querido Rafael Amaral. Ele diz até inclusive assim, ó, manda um alô pro MC Beiço Boy de Angra dos Reis, tá certo? O MC Beiço Boy, nosso querido, é o Evandro? E aí ele também manda aqui um alô pra quem? Pro seu, o Evandro, né? E sua imortal mochila azul. E pro o Cebola Bafs, o parceiro do Fidel, vulgo Edson. E ele oferece, meu querido Evandro, essa música pra você, que eu deixo o refrão agora. Serpente que encanta da morte, tem que ser bastante forte, pra mudar se me der. Perfume de uma rosa que acontece, e a gente enlouquece, basta se aproximar. Meu Deus do céu, essa por ser forró, eu não vou nem deixar muito tempo, eu já vou tirar, tá? Desculpa, mas já ficou o recado aqui lindo, né, pro nosso querido Evandro. Cebola Bafs, não é? Cebola Bafs, olha o apelido do cara. Meu Deus do céu, velho. O cara deve ter aquele famoso Listerine aroma esgoto, não é? Já vende em algumas melhores farmácias, tal, dá pra você encontrar o Listerine sabor esgoto, a sensação dos momentos pro seu bafo ficar, olha, internacional com aroma de Boston. Ai, pega o meu patins que agora eu vou patinar, mamãe. Com essa música, não dá. Vai um colã branco e sai patinando na neve esse som aqui. Não tem nada. Imagina, fecha o olho, imagina. Não tem a ver, parece, né? Aquela bando de bicholeta patinando e tal. Que beleza. Sensacional. O Evandro aqui reforçando a tese aqui do nosso querido Rafael Amaral. O Edson é bafom mesmo, tá certo? Meu querido Boca de Carniça, né? Um abraço aí pra você, querido Edson. Tem aqui também o Lucas Luiz aqui. Tô na escuta, viu? Eu vim visitar meu avô no hospital, mas eu tô na escuta. Isso é cheio de sentimento. Muito bom. Melhoras pro seu avô, Lucas. Mande um grande abraço. Pode ter certeza que logo, logo ele tá saindo, certo? E obrigado por, mesmo nas horas boas e nas horas nem tão boas assim, né? Nas horas um pouco mais tensas, acompanhando aqui o Skula Show, grande Lucas Luiz. Olha, esse cara que, inclusive, vai ter às 11 horas, às 11 da noite, o programa dele, o iRádio Online. Mas antes disso, daqui a pouquinho, às 10 da noite, nós vamos ter aquela viagem ao passado com os melhores flashbacks, aquele som que fez parte da sua vida, em algum momento da sua vida, né? E você não ouve faz tempo, você vai ouvir no Memória do Som com meu querido Fabiano Santos. Um grande abraço, Fabiano. Logo mais, Fabiano Santos aqui ao vivo na rádio às 10 da noite com o Memória do Som, tá certo? Bom, vamos o que agora? Tem música, tem quadro, tem... qual que é? Quadro, produção? É hora de aprender, né? Ensinar essa gurizada, tal, a falar um idioma bonito, a falar um idioma bacana, porque o professor já me passou o assunto do dia, peguei vocês, né? Não era pra ter falado? Tá certo. Então vamos lá, é hora do nosso momento instrutivo aqui no Escola Show. Teleurso 2000, uma iniciativa da FUDESP e da Fundação Roberto Marimba. Olá, olá, meu querido Marcos Amaral, novamente o professor Cedilha trazendo para vocês as dúvidas inerentes às questões acadêmicas que vocês, queridos ouvintes, queridos amigos que estão aí acompanhando, estão com dificuldades em algumas matérias, vamos ajudá-los. Um grande abraço aqui do seu professor Cedilha e hoje as perguntas são sobre inglês. Muito bem, professor. Eu gosto muito do inglês, eu quero muito aprender o inglês e por isso eu queria saber qual que é o significado da palavra eleven. Eleven, sim. Certo? Sim, sim, está certo. A pronúncia está correta. Eleven. Eleven é o mesmo que subir, melhorar. Como, por exemplo, eleven o nível da conversa, por favor. Tá certo, professor. Outra questão que eu tenho muito curiosidade é sobre a palavra you. Eu vejo ela em muitos lugares. I love you, fuck you. E eu não sei o tanto que é esse tal de you, meu Deus. Calma, calma, meu pequeno mancebo, porque justamente estou aqui para saciar-te essa fome de conhecimento que tu tens. Vamos agora resolver o dilema da palavra you. You é muito fácil e muito também usado. É uma simples expressão de curiosidade, como por exemplo na frase: e o seu irmão, como vai? Muito bem, professor. Mais uma pergunta que eu tenho aqui. Eu vejo também muito essa palavra por aí. É a palavra ice. Não é? É ice. Isso. Não sei ice. Como que é. Ice, meu querido mancebo. Ice é a pronúncia certa desta palavra. Esta é uma palavra simples que é nada mais do que uma interjeição subjuntiva direta ali, conjuminada. Não é, meu querido? No subjugular intensivo da terceira pessoa. Ou simplesmente uma expressão de desejo, que está, por exemplo, na frase: ai, se ela me desse bola. Tá certo, professor. Dá tempo de mais uma? Não. Não, professor, por favor. Não, nosso tempo já tá acabando já. Não, vai, eu insisto. Não, não. Não, é sério. Não. Por favor. Não dá, pô. Faça o favor. Não, caramba. Responda sim. Não. Ai, ai, ai. Não, poxa. Eu vou fazer. Olha, vai, vai. Então, beleza. Eu queria saber, só pra terminar rapidinho, a palavra begin. Palavra begin. Eu vi essa daí no filme do Batman. Muito bem, palavra begin. Eu também vi o filme, um filme verdadeiramente bom, vamos falar aqui da palavra begin. Begin, na verdade, já é mais levada para o lado de anatomia, pois é uma parte do corpo humano, como, por exemplo, na frase: cadê o begin do neném? Teleurso 2000, uma iniciativa da FUDESP e da Fundação Roberto Marimba. Ai, meu Deus, estamos de volta. É o Escola Show. Ai, ai, ai, de volta com essa bagaça aqui. Olha, o último bloco do programa, estamos a poucos minutos do fim, sim, senhoras e senhores, mas é apenas o fim do programa, não o fim da sua diversão, porque daqui a pouquinho, às 10 da noite, tem Memória do Som com Fabiano Santos, e às 11 horas, o Rádio Online com meu querido Lucas Luiz aqui. Um grande abraço, meu querido Luquinhas. Abraço aqui também pro Rafael Amaral aqui, falando: só falta a risada do Negão Sorriso para completar a plástica do programa, né? A gente precisa descolar essa risada. Eu vou correr atrás. A risada escrota, né, bicho? A galera ouviu, no... ouviu aí durante o programa, né? Na música do nosso querido Jones Dark, o Negão Sorriso. A risada do cara é bizarra, é horrível. Mas beleza. Vamos aqui a mais uma das nossas queridas notícias. Vamos falar do super-herói argentino, né, cara? Super-herói argentino. Queria uma trilhazinha um pouco mais condizente. Tem algo argentino aí, ô, produção? Ah, não tem, né? Então vamos ver aqui, ó. Muda pelo menos um outro mambo, sei lá, né? Isso, aí, ó. Muito bem, agora sim, um mambozinho diferente, né? Notícias latinas. Conexão Latina de Notícias, agora em seu programa Escula Show, certo? Vamos falar aqui do argentino, o super-herói argentino. Super-herói argentino, ele foi indiciado por porte de armas. Vamos ver aqui. Olha a situação da... Olha o que, que a gente recebe. Mengano. Uma espécie de super-herói argentino que pretendia combater o crime na periferia de Buenos Aires foi indiciado por porte de armas depois de ter divulgado que afugentou a tiros supostos delinquentes durante uma ação criminosa, segundo aí a informação da polícia, né? O personagem ficou conhecido na mídia argentina em 2010, quando começou a circular pelas ruas mascarado e uniformizado como se fosse uma espécie de Batman ou Capitão América portenho, né? Depois de revelado a sua identidade, né, que é Oscar Lefosse, de 43 anos, um ex-oficial da Polícia Federal, cujo porte de arma estava vencido há um ano. Quer dizer, o cara é ex-policial federal argentino e agora ele é Mengano, el super-herói. Sim, muito bem. Mengano denunciou na segunda-feira que três delinquentes tentaram assaltá-lo enquanto ele estava com a esposa no carro e disse ter se defendido disparando com sua pistola Glock calibre .40 em resposta a um suposto ataque a tiros. Ou seja, quer dizer... Pera aí, o cara tem uma página no Facebook, certo? Ele é famoso lá. Ele não é qualquer Zé, ele é famoso lá nesse paizinho bonito que é a Argentina. Ele tem uma página lá, Mengano o Super-Herói, no Facebook. E a gente vai procurar, tal, quem sabe a gente bota lá a foto do cidadão, né? E nessa página ele já tem mais de 33 mil seguidores. E aí ele colocou uma foto do carro perfurado pela bala, contou lá, né, que ele deu tiros para afugentar, e aí a polícia autuou o cidadão, indiciou o cidadão por porte de almas também, sei lá, às vezes, né? Mas é, o cara se lascou muito bem, sensacional, eu vou falar para você coisas que você só acompanha aqui no Escola Show. Palmas, merece. Não grita não, sua safada, não precisa gritar, tudo bem. Olha, a gente vai ter ainda a tradução, né, a tradução da semana, vamos ter, já é sucesso no nosso programa, vamos ter logo mais aqui no Escola Show, tá certo? É, tem pouco tempo para muita coisa que dava pra gente fazer aqui, né, mas tudo bem. Aqui o Evandro aqui falando, mandando um recado pra gente aqui pelo Face. Que programa culto, eu até aprendi a falar já um pouco de inglês. Eu já combinei com o Rafael Amaral, vamos divulgar o seu programa sem custo nenhum, apesar do Amaral perguntar quanto que nós vamos pagar. Que isso, rapaz, sacanagem. Mas os caras tá divulgando aí, legal, divulguem mesmo esse programa, valeu. É isso aí, tem que divulgar, né? Tá certo que é um programa horrível, mas mesmo assim não custa nada passar aí pelo Facebook pra galera, né? Bom, agora o que a gente faz aqui, produção? Fala aqui pra mim. Agora 9h38, o Escola Show rolando até as 10 da noite, mais 20 minutinhos nós temos aqui com vocês. Bom, vamos fazer o seguinte, não dá tempo de muita coisa, vamos para um bloco de música aqui bem bacana para rolar aqui para a galera.

Tomás Tristão. Sim, carinho. Calça não. Adoro limão. Rir em pé é bom. Então ria. Eric Heavens. Calça não. Adoro limão. Rir em pé é bom. Essa a tradução da semana aqui no Escola Show. Rir em pé é bom. Eric Heverson. Ligou na rádio pensando que era um bicho, mas se descobriu que esse programa é um lixo. Escola Show. Senhoras e senhores, o Escola Show está praticamente indo para os seus últimos momentos. É, o programa vai acabar e já já vai começar Memória do Som com o nosso querido Fabiano Santos. Já estamos aqui no Facebook mantendo contato para fazer aquela passagem bonita, para você continuar aqui com a gente na rádio. Daqui a pouquinho, o melhor da música, do flashback, né? Daquele momento que fez parte da sua vida, você vai ouvir aqui no Memória do Som com o Fabiano Santos. Afinal, a rádio é o som da sua vida, certo? Então, por isso, não mude, não desliga, porque você está na melhor, você está na rádio, tá certo? Manda um abraço aqui, considerações finais pro... pro Evandro, pro Rafael Amaral, né? O Evandro Silva tá aqui, né? A galera que foi ouvindo a gente ao longo do programa, Celcinho da BWF, galera da BWF, muito obrigado. Amanhã estamos lá novamente, né? No, no nosso, nosso trabalho alternativo, né? Narrando as lutas da BWF lá no Anime Dreams. Muito bem, um abraço pra galera. E aí... é isso aí, né, gente? Vamos nessa? Vamos embora? Porque tá na hora, é 10 horas quase, né? Sai rigorosamente no horário. Aqui você que acompanhou o Escola Show, Marcos Amaral, senhoras e senhores, se despedindo aqui de vossa companhia. Por favor, técnica, cadê aquela trilha legal lá que a gente coloca aqui sempre pro encerramento? Põe a trilha, tá? Tem que pôr a trilha, lógico, gente, para... acabando mais uma edição do Escola Show, galera. Muito obrigado a você. A gente volta na próxima sexta-feira, se tudo der certo, se nós não morrer até lá, tá certo? A gente tá de volta com mais uma edição do Escola Show. Pra você que ouviu, muito obrigado pela sua audiência. Passe pros amigos a ideia de que o Escola Show é um programa novo, revolucionário, e quem sabe nós chega até o sucesso. Lembre-se aí do horário sempre, hein? 8 da noite, sexta-feira que vem, nós estamos de volta. Um abraço pra vocês, tchau!